Aleluia. Mais um instante, põe a sua atenção no Senhor. Feche seus olhos, erga um pouco seus braços. Vamos confessar juntos a palavra. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós temos o maior. Aleluia. Podemos contar sempre com esse Deus poderoso, porque Ele se deixa ainda ser achado, porque estamos vivendo o momento da graça, não é? Então, louvemos ao Senhor por esse momento que nós podemos usufruir de todas as bênçãos de Deus, né? Do que realmente Deus é, foi nos concedido. E nós vamos ver isso hoje na palavra. Porque se nós não conhecermos a palavra e quem nós somos em Cristo Jesus, nós ficamos desprovidos das bênçãos. Porque nós só temos aquilo que nós cremos e sabemos. Então, o Espírito Santo entra nesta situação para nos revelar a palavra. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos entendimento da palavra. A gente vai criar a doutrina errada e vamos sair fora daquilo que realmente a palavra é. E, por outro lado, nós também vamos ver que nós somos, não só temos raízes de religião na nossa vida, eu religião, pois é, temos, não é? Como também existem tradição de homens na nossa vida quando nós não temos o entendimento da palavra. Então, todo mundo tem isso, precisa ficar livre e saber bem o que a palavra é para que seja abençoado. Muitas vezes as bênçãos não vêm porque o conceito é errado. Não sabe se portar diante de Deus dentro daquilo que Deus já fez. Então, nós precisamos entender isso, né? Porque nós temos uma mente carnal e ela sempre nos dominou. E nós vamos seguir essa mente carnal se a gente não alimentar o Espírito. Então, a gente pensa que está seguindo o Senhor e não está. Amém? Então, a palavra de Deus é importante. Crente, larga para lá a palavra, só porque sabe uns versículos, já leu algumas vezes, acho que não precisa mais. A palavra de Deus tem que ser lida. É alimento. Nós temos que abastecer o nosso íntimo. O que nós somos dentro de nós precisa ser abastecido, alimentado, para que nós possamos receber de Deus o que Ele tem para nós. Então, não podemos descartar a palavra, hein? Tem que ler Bíblia. Por isso que nós estamos neste propósito de lermos a primeira João até o fim do ano, né, gente? Tá bom, se algum dia não deu, tudo bem, não vai ter castigo. Mas a gente está num propósito que já não deu hoje, mas amanhã eu vou fazer o possível. Até se eu começar a colocar minha alma numa condição, ó, se você não ler de dia, você vai ler antes de dormir morrendo de sono. A alma é muito esperta, ela vai dar um jeito de ler de dia. Posso te dizer. Ou então vou pôr o relógio para despertar e vou ler tipo 2 horas da manhã. Gente, mas não tem alma que vai querer isso. Pode fazer o teste, entendeu? Então, se nós fizermos o propósito, a nossa alma vai se encaixar nisso e nós precisamos demasiadamente da palavra de Deus. Senão nós estamos andando neste mundo corrupto com essas corrupções das coisas que o mundo oferece, achando que Deus está abençoando e não está. É sério. Nós já vimos aqui na palavra que o próprio Paulo diz que ele estava tomando cuidado para não ser desqualificado, né? Ele fez tanta coisa, escreveu tanto, falou tanto, soube de tanto, mas ele entendeu que ele podia ser desqualificado se ele saísse de qualquer obediência do que Deus queria que ele fizesse, ou entendesse, ou soubesse. Ser desqualificado quer dizer ser posto fora, gente. É sério. As pessoas pensam que vão driblar Jesus ali na hora. Não vai ter isso, gente. Deus é Deus. Eu tenho que ser o que Ele é e deixou à disposição para eu ser. Então, não é na hora lá que eu vou dar um jeitinho brasileiro, não vai ter. Porque brasileiro é bem malandrinho, né? A gente sabe que os brasileiros gostam de dar um jeitinho nas coisas. Não vai ter jeitinho nenhum na hora de nos apresentarmos a Deus. Então, não é porque você está andando aí bacana na rua que você pode chegar lá na hora e dar um jeitinho com Deus. Não vai dar. Nós vamos ter de Deus o que nós somos agora. Pode ser de um lado ou do outro. Desqualificados ou qualificados. É sério isso, gente. Jesus fala disso muitas vezes, Paulo explica. Então, nós vamos tomar muito cuidado, hein? Por Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida. As escolhas da nossa vida têm que ser tudo baseada no que Deus é. Não leva a sua vida com os conceitos naturais do mundo, porque você está se prejudicando para a sua eternidade. Não só aqui, como na eternidade. Amém? Então, vamos falar deste livro aqui do Kenneth. O Plano Divino para a Vitória. Deus tem um plano para nós. Se nós conseguirmos entrar no plano de Deus, cada um, se quiser. Conseguir, consegue, é só querer. Se quiser. O plano de Deus nunca falha. Isso é o máximo. O diabo pode fazer o que ele quiser. Gente, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não falhou, abriu o mar no meio. Não tinha para onde escapar, né? Estava complicado, porque era montanha para um lado, mar para o outro. E para onde? E o inimigo correndo atrás. Deus abriu o mar, simplesmente. Olha só que demais. Então, é isso que ele está mostrando neste livro, que se eu me encaixar no que Deus quer para a minha vida, nada vai falhar, porque ele não falha. Você não acha isso uma boa? Então, buscar o que Deus quer que você seja e faça. Você adquire isso ficando sozinho com ele, todo dia orando. Todo dia você lê a Bíblia, todo dia você adora a Deus, fica quieto lá na presença dele, se aquietando dentro, se entregando enquanto você está orando. Porque sabe essa ansiedade de ficar só pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Gente, é uma falta de confiança tão grande em Deus que não precisa ficar fazendo tanto pedido desse jeito, que nem uns loucos. Como se Deus precisasse, sabe, de um desespero desse em oração. O que ele quer e precisa é o nosso coração. Se eu souber me aquietar na presença dele, ele começa a me abençoar, a mandar o que eu preciso. Muito mais simples e prático e funcional. Tá? Então, não precisa aquela coisa, sabe, tipo, querer convencer Deus que eu estou precisando e ele precisa me dar. Não é por aí, gente. Ele diz que sabe o que nós precisamos. Então, quando você orar, você se entrega a ele. Fica calmo na presença. Você está na presença de Deus, do Rei, do Altíssimo. Então, se entrega. Faça uma oração verdadeira, de coração. Não vai, precisa ficar pedindo. Tá? Então, você diz a palavra com relação àquela situação que já está feita. E você diz, eu já estou recebendo. Você vai entrando nesse lugar. Maravilhoso. Tá? Então, todo o plano de Deus para as nossas vidas, tem sucesso, não falha, porque é o que ele quer. Então, se eu souber andar lá, eu só vou ser abençoado. Nota 10, amém? Para Deus, sempre 10 para ele. E esse aqui do Smith Wigglesworth, né? Esse homem, gente, esse livro aqui é para mostrar que Deus usa pessoas simples. Não é uma pessoa cheia de conhecimentos e tudo isso com muitas faixas e coisas ilustres que Deus vai escolher para usar, não. Pessoas simples, simples no quê? Até no coração, que é aí que tem que ser. Sabe, um coração que se entrega a ele. Então, este homem era uma pessoa simples, nem tinha tanta instrução, mas tinha um coração muito aberto para Deus e fez toda uma revolução espiritual na época dele, que repercute até hoje, né? Tudo que ele fez. E o que mais ele enfatizou foi a fé. Como é importante nós confiarmos e crermos em Deus. Isso é, assim, necessário. Então, as pregações dele são sempre para animar as pessoas para crerem, para confiar no Senhor. Porque Deus age, Deus faz. Então, vale a pena ler, assim, tem pedaços, né, das pregações dele. Tem testemunhos, oração. Então, esse livro é isso aí, de um cara cheio de fé. animando as pessoas para andarem na fé. Porque se tiver fé, Deus faz. Não tem diabo que segura. Ou é pela fé, Deus estabeleceu isso. Se eu creio, Deus faz. Então, se não está acontecendo, o poder não está fluindo, é porque eu estou falhando. Então, esse livro aqui é bacana, né? Uma pessoa que soube andar com Deus. Então, vocês estão animadinhos para um estudo, amigos? Sabe por quê? Se a gente, vocês estão aprendendo alguma coisa aqui com esses cultos? Né, gente? Tem que bater sempre, às vezes, voltar na mesma tecla, nos mesmos ensinos, porque nós vamos aprendendo de tanto ouvir os ensinos e depois de lermos a palavra. E ela vai sendo colocada dentro de nós. E aí nós não vamos andar nas mentiras do diabo. Então é o seguinte, o que eu quero mostrar aqui, mas você já pode abrir sua Bíblia em Marcos 7. Deixa abertinho aí, mas eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Não, falar uma coisa. Quem é casado legalmente, na lei dos homens, recebe um tal papel chamado certidão de casamento, né, gente? Então, aonde você for no mundo com essa certidão de casamento, ela é válida. Confirma que você é casado com tal pessoa, certo? Então, veja a importância do que está escrito naquele papel, que prova, né, a situação da pessoa, certo? Assim é a palavra de Deus. E as pessoas acreditam naquele papel, diga, gente. Acreditam, onde você for, é prova que é mesmo, né? A palavra de Deus, gente, é por aí, mas é até além, né? Porque é coisa de Deus. Então, nós temos que levar por esse prisma. O que está escrito aqui é. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento do que está escrito. Não é com o intelecto que eu vou ler e vou deduzir. Ah, isso é assim. Ou pessoas que resolvem dar conotações para as coisas que estão escritas aqui com a sua cabeça. Não é por aí. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Orar em línguas é primordial para ele ir dando a revelação do que Deus quer falar conosco. O que, que aquela escritura quer realmente dizer. Tá? Por isso que tem muita confusão. Cada denominação fala o mesmo trecho de um jeito. Pregam coisas que a escritura não prova. Então, é isso aí que nós precisamos ter. Provas nas escrituras de que o que nós estamos ouvindo é realmente Deus. E só o Espírito Santo pode nos provar. Então, veja a importância do batismo no Espírito Santo. De orarmos em línguas. Então, vamos ver o que, que Jesus fala com relação a isso que eu estou dizendo. Capítulo 7, de Marcos, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, quer dizer, fazendo, praticando, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Receberam de quem? Dos anciãos. Dos antigos, lá dos fariseus dos começos, lá bem do começo. De judeus. Judeus, né? Todos judeus. Coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito. Na cara ele chamou de hipócritas. Jesus, quando era a verdade, para corrigir, ele não tinha meio termo. Então, é isso que escandaliza as pessoas quando ouvem a verdade. Acham que é falta de educação. Não tem nada de falta de educação, não. É a verdade que é lançada para corrigir um erro gravíssimo que pode perder a salvação. Aliás, que perde. Amém? Então, veja só. Este povo, Jesus disse, conforme está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha que palavra forte nesse 7, gente. Abre aí a sua mente para você entender isso. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Estão me acompanhando? Adoração que não chega a Deus porque a doutrina está errada. É sério ou não? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, com relação à doutrina que nós estamos seguindo. Que cada dia nós temos que melhorar mais na doutrina de Jesus Cristo, que ele nos ensinou. Então não é qualquer coisinha que está certo. Amém? Daí no outro, negligenciando o mandamento de Deus. Olha isso. Eles, com isso, eles estão negligenciando. Que são preceitos de homens. É Jesus que está falando. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Com jeitinho, vocês deram um jeitinho no que vocês querem lançar, e já lançaram, sobre o povo, com relação ao que Deus é que não é. Puseram coisas para eles acreditarem e fazerem que não é de Deus, e vocês fizeram com muito jeito. Gente, isso não é sério? Jesus está falando, ele veio revelar aqui a verdade. Nós precisamos muito dos ensinos de Jesus. Tá? Pois Moisés disse no 10, honra, que vem agora ele vai dar um exemplo do que vocês, judeus, estão fazendo, fariseus, sacerdotes, doutores da lei. Eu vou dar um exemplo do que vocês estão fazendo. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos esmiuçar esse versículo 11. Quer dizer, em vez de você cuidar do seu pai e de sua mãe conforme foi a lei dada através de Moisés, que Deus mandou, ele escreveu, ele estava falando o que Deus disse. Vocês pegam e dizem assim, ó, se você fizer uma oferta pela sua necessidade, você não precisa fazer isso. Você entendeu? Será que é isso mesmo que ele está falando? Vamos ler de novo. Não, porque eu não estou inventando, mas é isso que ele está dizendo. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Quer dizer, se eu fizer uma oferta para Deus, eu estou dispensado de fazer isso. Não é isso que ele está dizendo, que Deus mandou fazer. Eles, sim, inventaram essa situação. Sabe esse negócio assim? Se você semear, Deus vai te abençoar. Já veio daqui. Se você começar a fazer coisas, tipo, com relação aqui, ele falou até de oferta mesmo, seja que tipo de oferta for, pode ser dinheiro ou qualquer outra coisa, mas que seja algo material para suprir aquilo que é espiritual, e não é assim. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que eles fizeram, eles colocaram, entucharam coisas nas leis, que, na lei que Deus deu para Moisés, né, para o povo, inventando coisas. Aos poucos, Jesus falou assim, ó, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, dentro da lei, tem muita coisa que é tradição, que são homens que colocam, e não é o que Deus quer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas tradições. Porque Jesus pôs muito claro aqui que com muito jeitinho eles fizeram isso. O diabo sabe fazer isso. Tudo que o diabo faz é com jeitinho. Ele não vem lá com aquela fantasia dele de diabo, falar, eu sou diabo, vou fazer isso. Não, ele coloca de um jeito como ele fez com Eva, né, gente? A fala dele foi muito sutil, enganosa. Então, só o Espírito Santo, com a palavra de Deus, é que pode nos orientar sobre as mentiras e as tradições que ainda prevalecem em nossas vidas. Coisas que já foram pregadas, que são pregadas, ou que a gente ouviu e que a gente quer fazer. Então, com relação a... É sério isso, né? Então, ele está falando de tradição de homens. Nós temos que seguir o que Deus manda fazer. E ele já deixou bem claro que se eu ficar adorando a Deus e estiver com doutrina errada, não vale. Meu Deus, gente, não é sério? Então, a gente não pode levar a vida de qualquer jeito, não. Muito sério. Então, veja João 5 agora. Vamos examinar um pouquinho isso que Jesus está falando. Veja isso agora. João, capítulo 5. Vamos ver aqui. Nós vamos aprender bem a palavra de Deus e saber o que ela diz. Então, veja lá, versículo 38. Olha aqui. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque Jesus estava explicando quem ele era, o que, que ele veio fazer e tudo mais. Então, e dizendo para eles que eles deveriam saber quem Jesus é, porque os profetas e a lei sempre disseram dele. Como é que agora vocês não querem me reconhecer? É isso que ele está dizendo aqui. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Não crê em Jesus. Não crê em Jesus que o Pai enviou. Como é que vocês têm a palavra dentro de vocês se vocês não creem naquele que ele enviou, que o próprio Pai enviou, que sou eu? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo o quê? Que a vida eterna é só nele, não é nas Escrituras. Então, eles fizeram esta distorção, que é o que o diabo sabe fazer. Como eles andavam naquela tradição, eles, de homens, de coisas erradas que eles faziam, pensando que estavam agradando a Deus, essas coisas erradas nunca trouxe salvação para eles. Porque não era o Salvador. Eles tinham que sempre estar pensando e esperando o Messias corretamente. Que quando ele veio, eles não o reconheceram. Por que que eles não o reconheceram? Porque a maneira errada que eles estavam vivendo deixou-os completamente cegos com relação ao que Deus é. Então, é muito perigoso a tradição de coisas que homens colocam, fazem com que nós fiquemos cegos e a gente não enxerga Deus mesmo. É um perigo. O diabo faz isso, ele cega. A pessoa, ela faz de todo o coração aquilo como se fosse certo. E não é um perigo, gente. Vocês não têm medo disso, não? Vocês não pensam um minuto que se você estiver pensando errado, vivendo errado, fazendo coisa errada, você nem pode, nem vai ser salvo? Não é sério isso, gente? Porque nós não podemos contar com a graça e ficar por aí. Hã? É sério? Eu, sinceramente, eu ponho minhas barbinhas de molho todo dia. Porque tudo que eu não quero é sair fora do meu Deus. Nós temos que saber o que é correto, porque nós vamos passar na presença dele. E ele é Deus e acabou, e é ponto final. Não vai ter de conversinha naquela hora. Então, eles estavam pondo salvação nas Escrituras, porque eles eram o povo escolhido. Pronto. Nunca que a salvação foi... foi a própria Escritura, mas sim Jesus Cristo. É isso que Jesus está explicando aqui. Então, a tradição põe Jesus fora. Eu já trouxe ensinos aqui que a tradição e doutrina errada não vai pôr uma placa de igreja contra Jesus Cristo, porque isso aí seria absurdo. O diabo não é tonto nesse ponto, tá certo? Então, igreja cristã de não sei o quê, Jesus salva, sei lá, qualquer coisa. Mas, só fala que Jesus salva, mas toda a doutrina está errada. então não tem salvação também. Precisa tomar cuidado. Vocês estão acompanhando? Por isso que nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo. Então, com relação a isso que Jesus está falando, que ele diz assim, olha, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Se vocês dizem que têm as Escrituras, por que que vocês não seguem o que elas estão dizendo de mim e me aceitam? Mas nem isso vocês querem. Então, veja o que que Jesus, assim, a pregação de Jesus naqueles dias para os judeus, e principalmente pela liderança religiosa. Ele esclareceu bem quem ele era, o que Deus Pai é, como que a lei é, como que ia ser a partir daquele momento. Eles não quiseram ouvir. E agora existe sim ensinos da verdade, não são muitos, mas a grande maioria não quer aceitar, vocês sabem, né? A grande maioria não quer aceitar, porque está enganado. É perigoso, gente. Tá certo? Então, vejam Romanos 7 agora. Veja lá, Romanos 7, capítulo 7. Paulo entendeu tão bem o que Jesus explicou, que ele vai agora falar sobre isso, que Jesus falou lá sobre tradição de homens. Versículo 7 de Romanos 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçais. Ele está mostrando que se eu tiver a lei corretamente, ela mostra o meu pecado. Mas para esclarecer melhor isso que ele está falando aqui, veja aqui atrás Romanos 3, versículo 19. Olha só aqui, o que que ele está dizendo. Aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a tradição dos homens fizeram com que eles ficassem cegos e não enxergaram Jesus que veio para libertar do pecado. Paulo está esclarecendo isso daqui. Eles tinham que aceitar Jesus para ficarem livres de todo o pecado. Eles não aceitaram que Jesus... A briga maior foi de ouvirem Jesus dizer que era filho de Deus. Aí que ficou pior ainda. E hoje, se nós falarmos para certas pessoas, até cristãos que somos filhos de Deus, é capaz de sair paulada. Porque vem cá, agora você é Deus, por acaso. Tá bom que Jesus era filho de Deus, mas agora você... Mas nós somos, sim, filhos de Deus, né? E vamos ver, nós vamos chegar lá, mas vamos ver na 2 Coríntios, capítulo 5, continuando isso daqui. Quer dizer que Jesus veio para... tirar o pecado, todos têm que se reconhecer que são pecadores e que só ele pode fazer isso, e eles não quiseram aceitar. Então, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim, olha, gente, isso aqui é muito importante, as pessoas falam isso sem ter o entendimento do que realmente é. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Antes, nós nem existíamos, né, gente? Antes de nascermos de novo, nós nem existíamos. Para Deus, nós não existíamos. Então, agora que nós nascemos de novo, como diz aqui, as coisas fizeram novas. Nós não vamos ser mais como éramos antes. Agora, nós temos o que é de Deus para as nossas vidas. É para nós vivermos do jeito que Jesus viveu, exatamente, do mesmo jeito. Porque esta vida entrou em nós, gerou em nós Cristo Jesus. Assim como quando o Espírito Santo veio e gerou Jesus em Maria, agora o Espírito Santo vem e gera Jesus no nosso espírito. Somos nascidos de novo, somos novas criaturas. Se alguém está escrito, se alguém está em Cristo, está escrito. É nova criatura. O passado já era. Por isso que agora nós temos que passar a entender a palavra e viver de acordo com a palavra. Dá dó das pessoas que vão na igreja e não sabem nada o que elas são. Não sabem o que fazer com a salvação. Não sabem como crescer espiritualmente. Não têm ensino. E a tradição e a doutrina errada é tão enraizada que se você quiser falar um pouco sobre os benefícios da nova natureza, você vai apanhar. Você é caçoado, você é posto fora. É a mesma coisa ainda hoje. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas vidas. Os outros, eles vão ter que querer. Mas nós que estamos aceitando, nós temos que tomar cuidado para sairmos totalmente de qualquer raiz de tradição que haja dentro de nós. Tá certo? Por isso que não é qualquer pregação que está por aí que é aconselhável a ouvir. Você tem que saber se aquela pregação, aquele ensino é realmente correto. Só o Espírito Santo pode falar isso para você. Você tem que orar muito em línguas e ler muito a Bíblia. Porque se fizer uma coisinha, você, peraí, mas isso não está encaixando. E você vai orar e falar, Espírito Santo, pelo amor de Deus, me ensine agora. Ele vai provar para você nas Escrituras que aquilo que você ouviu realmente é errado. Não é demais isso? Mas você precisa ter base na palavra de Deus, meu amigo. Se você não tem base na palavra de Deus, qualquer pregação te enrola, você não percebe. É igual qualquer pessoa que não é música, inventa de reger uma orquestra. Não vai perceber nada. Fora nenhum que é dado lá. Agora, o maestro responsável naquela orquestra, qualquer fora, o nego manda parar e fica bravo, hein? Mas dá um esculacho só. Vocês não sabem que é assim? Claro que é. Percebe de longe. Você tem um espírito aí dentro com a mesma natureza de Deus. Se você não encher o seu espírito de palavra de Deus e não orar em línguas, você não sabe o que você está fazendo nessa terra. Você não tem noção se é a doutrina certa e errada. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Problema seu. Se você quiser ir para o céu, você tem que assegurar a sua salvação na doutrina correta. Vocês estão acompanhando? Não é qualquer coisinha que está te levando para o céu. Senão não estava escrito isso tudo aqui. Por isso você tem que ir lendo Bíblia. Você está indo daqui para a tua casa? Liga lá no teu carro a palavra de Deus para você ouvir. Você está lá engraxando seu sapato? Liga a palavra de Deus para você ouvir. Põe para dormir, você tem que se encher da palavra e orar em línguas. Porque senão você não vai saber nada do que é certo e do que é errado. Não vai acender nenhuma luz verde nem vermelha dentro de você. Você fica no amarelo, cara. E é isso aí que você vai ficar pro resto da vida. Amarelo não serve. Amarelou. Tá certo? Você tem que se atinar. Você não veio aqui para qualquer coisa. Deus está ensinando você. Você corre perigo de vida se você não conhece a doutrina correta. Perigo de salvação. Então veja lá, 1 João, capítulo 5. Está valendo? Gente, se fosse só ir na igreja, estava bom, né? Batia ponto ali na porta e pronto. Mas a igreja é responsável pelas ovelhas que estão lá, pelo que está sendo ensinado e dado para cada um. Deus que me livre, se eu estiver ensinando errado. Pecado duplo. Ah, bom, então veja aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Só esse basta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de quem? De Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ah, muito bem. Quem nasce de Deus é o quê, gente? Filho, né? Filho. Não é? É filho, está escrito aqui. Então, se você disser por aí que você é filho de Deus, tem gente que vai ficar horrorizada, vai caçoar de você. Você tem que ter certeza dentro de você que você é filho de Deus. Mas não é da boca para fora, porque o filho se comporta de acordo com o relacionamento com o pai, que é meu pai. Sim ou não? Claro. Estão acompanhando? Você tem que ter esta certeza dessa filiação para você ser abençoado. Se você não tem, o diabo já está roubando tudo da tua vida. Você não está recebendo o que está à sua disposição. Você não vence o diabo se você não se portar como filho de Deus que você é. Jesus não venceu o diabo? Porque se portou como filho de Deus que ele é. Estão me acompanhando? É isso que Deus quer. Eu sou filho de Deus, como que eu tenho que agir? Como filho de Deus. Então você tem que ler Bíblia para você saber como que você tem que agir. Tá certo? Agora aqui, olha, no capítulo anterior, 1 João 4:17, veja isso aqui, ó. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos, naquele dia não, neste mundo. Segundo ele é, nós somos neste mundo, você está entendendo? Você é o que nesse mundo? Filho de Deus. Então você tem que andar igual filho de Deus, não igual filho do diabo. Filho do diabo anda no pecado, anda fora de Deus, anda com doutrina errada. Filho de Deus anda igual Jesus. É sério isso ou não? É compromisso ou não? Evangelho é compromisso, amigo. Ser cristão é compromisso com Deus. Agora, os que estão nas seitas aí com o diabo, eles têm um compromisso sério com o diabo lá na seita deles. Deixa até fazer coisas horríveis com eles, de tão fiéis que eles são ao diabo. Mas o cristão não é fiel a Jesus Cristo. Vocês estão me acompanhando? Então você tem que se posicionar para você não ser enganado pelo diabo. Porque não é tão assim. Banho-maria, gente, não vai matar. Porque uma hora aquilo vai esquentar, vai ferver e vai matar. É sério. Não é para levar a vida. Ah, tá orando muito. É para orar o dobro. Porque Deus falou isso para mim há muitos anos atrás. Há uns 25 anos atrás. E depois você vai orar mais, e depois você vai orar mais. Depois nunca ele, aquela voz não parou. E mais, e mais, e mais, e mais. Que dia que Jesus orou menos aqui na Terra? Nenhum. Então, por que que nós oramos menos? Porque falta vergonha na cara, né? É isso que falta. Responsabilidade com a sua própria vida, não com a vida de Deus, porque ele é Deus. Ele não está precisando de nada. Eu preciso muito dele. Vocês estão acompanhando? Você tem que se conscientizar que você precisa de Deus. 100% de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou. Vocês não fazem nada sem mim. Nada. Estamos aqui hoje pela graça de Deus, de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando, meus amigos? Então, você tem que crescer. A tua cabeça tem que mudar. O seu jeito de ser tem que mudar. Você tem que saber que você é filho de Deus. E você tem que se portar como filho. Morar nessa casa onde Deus habita. Que é aqui, dentro de você. Se comportar como tal. Não como o diabo. As conversas do diabo. Precisamos ter muito cuidado. Então, João 5. Está muito pesado isso? Aleluia. João 5. Não dá, né? Só para falar que Jesus andou sobre as águas e que você pode andar. Não, mas você pode andar desse jeito. Se você não souber isso aqui, você não vai andar. Gente, João 5 não dá para eu ler toda essa passagem de versículo 1 até o 18. Mas, resumindo, né, Jesus entra lá em Jerusalém e vai neste lugar aqui, que se chama Betesda, onde tinham aquelas pessoas paralíticas, aquelas pessoas que com problema, com doença, e toda vez que aquela água se agitava, o anjo vinha, e quem conseguia se banhar, tudo bem, era curado. Bom, esse homem está escrito aqui que ele estava 38 anos enfermo. Jesus nem tinha essa idade, nunca chegou aqui na Terra essa idade. Jesus foi muitas vezes para Jerusalém, sim ou não? Foi, e foi no templo, e foi por lá, ele já viu esse cara lá. Então, esse cara é um cara antigo. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Gente, mesma coisa, você chegar num restaurante morrendo de fome, o cara, o que você veio fazer aqui? Você veio comer? Você está com fome? Gente, coisa óbvia, claro que ele queria. Então, Jesus cura este cara, mas só que era dia de sábado. Veja o versículo 15. Deu problema. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quem crê em Jesus é filho de Deus, não está escrito lá? Nós não acabamos de ver isso? Então, gente, existe também os que vão achar absurdo nós dizermos que nós somos filhos de Deus. É claro que nós não temos a divindade de Deus, nós não somos Deus. Ninguém é Deus aqui, mas nós temos a natureza dele dentro de nós, que nos faz filhos. Nascemos dele espiritualmente. Agora, outra coisa que essa tradição faz e fez aqui nessa situação é que eles reclamaram que Jesus fez a cura no sábado. Justamente Jesus estava mostrando que essa tradição era para acabar agora. Porque, gente, se o sábado era o dia do descanso, ficar curado não era um descanso? Então, olha só o que Jesus fez. E se mais, vê só aqui, ó, no 18, se o pai trabalha com ele, aliás, no 17, trabalha até agora e ele também, se o pai quis curar o cara, quem que não vai querer? Ah, tem a dó, vai. Então, vocês estão acompanhando? Nós precisamos entender o que Deus quer, o que Deus faz, para nós seguirmos o ritmo dele e não ficarmos nas tradições. Vocês estão acompanhando? Nós precisamos desesperadamente entender o que Deus quer, o que ele faz, como que é, para nós seguirmos, para não ficarmos privados. A vida fica um lixo, uma porcaria. Problema nunca sai da vida porque não leva a vida de acordo como é o filho de Deus tem que levar. Estão acompanhando isso? Então tem que mudar de mentalidade. A mente tem que mudar. Por isso lá Romanos 12. Romanos 12, veja só aqui, ele vai falar da mente aqui em Romanos. E é isso que nós precisamos observar. Eu poderia agora mostrar muitas outras passagens, mas eu vou encerrar com este versículo. Veja só, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, muito bem, se eu mudar minha mente, eu vou saber o que é bom. Vou saber o que agrada a Deus. Vou saber da vontade dele. Vou saber o que é perfeito. Mas eu preciso mudar minha mente, saber que eu sou filho de Deus. Vocês estão me acompanhando? Para a gente não levar uma vida medíocre, sem as bênçãos de Deus. O bom é Deus estar com você, o resto não interessa. Quando Deus está com você, você caiu fora de competição. Você não precisa fazer o que os outros fazem. Você não está neste nível de mais ou menos. Você está bem, você está em paz, você está abençoado. E ninguém pode fazer isso para você, só ele. Então, quando ele diz aqui, transformai-vos pela renovação da nossa mente, somente a palavra de Deus pode mudar a minha mente, o meu jeito de pensar. Ninguém mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que ler Bíblia. É, precisa ler todos os evangelhos. Comece a ler os evangelhos. Leia as cartas, não pare, sequência, um atrás do outro, vai lendo e vai orando em línguas, você vai começar a ter a mente mudada, transformada, porque nós somos o que a nossa mente é. Nós só fazemos o que a nossa mente dá ordens, mas de onde vem isso? Se ela vem do mundo, ela não é de Deus. Das coisas antigas, das tradições, do jeito que as pessoas vivem, não vem de Deus e isso é perigoso. Certo? Então, é preciso renovar esta mente para que, lógico, tudo que eu vou fazer vai vir da minha mente. Ela vai já me dar um alerta do que eu vou fazer. Mas quem está no comando é meu espírito, que trouxe isso para a minha mente. Renovou através da palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? para que nós sejamos abençoados, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos guardar, quer nos proteger. Mas nós precisamos entender o que é ser filho de Deus, como Jesus é e como ele procedeu aqui. Porque assim como ele é, nós somos aqui no mundo. A Bíblia diz. Escreve isso no teu coração. Assim como ele é, nós somos aqui no mundo. Então, muito cuidado com a sua conduta. Se você está deixando de lado a palavra de Deus, se você não lê, o que, que você sabe da palavra de Deus? O que você conhece da palavra de Deus? O que, que a palavra de Deus está fazendo na sua vida? Você tem que indagar isso. Não é para você não precisa ficar falando para os outros quanto você sabe. Você tem que saber viver a palavra de Deus, praticar. Porque se você vive e pratica, você é abençoado. Valeu? Então, mudar a mente somente com a palavra. Por isso que nós estamos lendo a 1 João. Mas também não precisa ficar só nela. Lê ela e lê outras também. Depois, na hora que tiver um tempinho, vai lendo mais Bíblia. Você vai ver como a sua vida vai ficar abençoada. Valeu, queridos? Em nome de Jesus. O diabo vai levando a gente para um rumo, que chega uma hora que a gente não tem tempo para orar, tempo para ler Bíblia, tempo para ir para a igreja, tempo para ter comunhão com Deus. Pode observar isso na tua vida. Você não tem tempo para mais nada. Você se propõe e não consegue. Porque você está vazio de palavra e do Espírito Santo.